Em 2010, cientistas descobriram que o naufrágio mais famoso da história está sendo devorado vivo. Uma bactéria mutante, desconhecida pela ciência, consome 250 quilos de aço por dia nas profundezas do Atlântico. 83 anos após afundar, o transatlântico que desafiou os mares foi finalmente localizado em sua tumba gélida. A expedição franco-americana de 1985, liderada por Robert Ballard, revelou um cemitério submerso a 600 quilômetros da costa da Terra Nova. Desde então, dezenas de veículos submersíveis desceram à escuridão pelágica para documentar os destroços espalhados por quilômetros. Mas o que encontraram não foi um monumento intocado, congelado no tempo e imune aos elementos. Encontraram um ecossistema bizarro e voraz. Um recife artificial pulsante, onde a própria estrutura do navio serve de banquete para formas de vida extromórfilas, que prosperam onde nada deveria sobreviver. A cada nova expedição, pedaços icônicos da embarcação desaparecem para sempre no lodo abissal, engolidos pela fome insaciável da natureza. A pressão colossal, as correntes subterrâneas e a biologia implacável estão reescrevendo rapidamente o destino final do gigante de metal. O Atlântico Norte é um ambiente impiedoso, escuro e indiferente. A quase 4 mil metros de profundidade, as correntes marítimas atuam como lixas invisíveis e constantes, varrendo o leito oceânico e acelerando a desintegração de tudo o que ousa descansar ali. O que antes era o ápice indiscutível da engenharia humana, um símbolo de invencibilidade, agora é apenas um esqueleto frágil, sustentado por fios de ferrugem que podem desmoronar com o menor toque de uma corrente de fundo. Pluma abissal. Hoje, mergulhamos a 3.800 metros para investigar a lenta, porém implacável aniquilação bioluminescente e microscópica dos destroços do navio mais famoso do mundo. A superfície do oceano no Atlântico Norte é apenas um espelho enganoso, ocultando a verdadeira escala do abismo que se abre logo abaixo. Para chegar ao leito onde repousa a carcaça de aço, precisamos cruzar diferentes zonas de escuridão, cada uma mais hostil que a anterior. O submersível desce lentamente, engolido pela imensidão. 500 metros. A luz do sol já é uma memória distante, substituída por um breu absoluto. 1.000 metros. Entramos na zona batipelágica, a meia-noite perpétua, onde a temperatura despenca drasticamente, estabilizando-se em torno de 1 grau Celsius. 2.000 metros. O silêncio dentro da esfera de titânio é profundo e pesado, quebrado apenas pelo zumbido monótono dos propulsores elétricos cortando a água densa. A 3.800 metros de profundidade, a física parece se curvar contra nós. A pressão é esmagadora. São quase 400 vezes a força que sentimos ao nível do mar. É o equivalente matemático a ter uma torre maciça de chumbo sólido apoiada sobre cada centímetro quadrado do casco. Qualquer mínima falha estrutural aqui resultaria em uma implosão catastrófica em meros milissegundos. Foi exatamente neste ambiente inóspito, nesta vasta planície bentônica varrida por correntes glaciais, que o gigante de aço encontrou seu túmulo em abril de 1912. Mas o oceano profundo não aceita intrusos passivamente. Ele não guarda museus, ele os assimila. As expedições mais recentes, utilizando tecnologia de mapeamento tridimensional e sonares de altíssima resolução, pintam um quadro desolado do campo de destroços. A proa, antes majestosa e imponente quando cortava as ondas, agora está enterrada a 18 metros na lama espessa e pegajosa do fundo abissal. As correntes de fundo, imprevisíveis e por vezes violentas, formam furacões microscópicos que açoitam as placas de metal enfraquecidas sem cessar. O ambiente é tão alienígena que os primeiros pesquisadores a chegarem ao fundo Mal podiam acreditar no que os holofotes revelavam através das vigias espessas. A água ao redor dos destroços não estava parada. Havia um fluxo constante, um rio invisível correndo sobre o leito oceânico, carregando sedimentos pesados que agem como um jato de areia eterno contra o aço de quase 50 mil toneladas. A expedição da Ocean Gate em 2019 e o rigoroso mapeamento fotogramétrico de 2022 confirmaram o inevitável. O navio está colapsando sobre si mesmo. O teto da cabine do capitão já cedeu completamente. A icônica banheira, visível por décadas, desapareceu para sempre no abismo. O deck de passeio está dobrando e rasgando como papel molhado. A cada ano que passa, a estrutura perde sua integridade original, cedendo ao peso implacável da coluna de água e à voracidade do ecossistema que o reivindicou. Mas o que realmente está destruindo o navio não é apenas a pressão esmagadora ou o atrito das correntes, é algo incrivelmente vivo. Quando os poderosos holofotes de LED varrem o casco fantasmagórico emergindo da escuridão, a primeira coisa que captura a atenção dos cientistas são as formações pendentes que cobrem quase toda a superfície metálica. Elas parecem estalactites de gelo sujo, escorrendo como cera derretida pelas laterais do navio. Algumas chegam a ter vários metros de comprimento, balançando lentamente, como se respirassem em sincronia com a correnteza abissal. Os cientistas as chamam de rusticles, ou estalactites de ferrugem. Por décadas após a descoberta inicial, pensou-se que fossem apenas o resultado de oxidação química comum, uma reação passiva entre a água salgada e o ferro. Mas em 2010, uma amostra cuidadosamente trazida à superfície revelou uma verdade muito mais complexa e sinistra. Aquelas estruturas de aparência frágil não são minerais mortos, elas são colônias vivas e incrivelmente ativas, uma metrópole microscópica operando na escuridão total, um consórcio simbiótico de bactérias, fungos e micróbios que estão literalmente digerindo o aço do navio. A espécie dominante neste banquete macabro foi batizada cientificamente de Halomonas titanica, e ela é uma força da natureza implacável. Sem precisar de um único feixe de luz solar para sobreviver, essas bactérias extromofílicas extraem energia vital diretamente do ferro, transformando o metal sólido forjado por mãos humanas em um pó fino e poroso que se dissolve facilmente na água gelida. É um banquete em câmera lenta, ocorrendo átomo a átomo. O som metálico do sonar pingando no vazio revela a verdadeira extensão do dano estrutural. Onde havia placas de aço reforçadas, consideradas impenetráveis, agora existem buracos negros, feridas abertas na estrutura que se assemelham a um queijo suíço apodrecido. Observar essas formações bacterianas de perto é ao mesmo tempo hipnótico e profundamente perturbador. Elas são estruturalmente tão frágeis quanto asa de cigarro. Se um veículo operado remotamente esbarrar acidentalmente em uma delas, ou se a corrente mudar de direção abruptamente, a estrutura inteira se desfaz em uma nuvem de poeira avermelhada, desaparecendo na escuridão pelágica. Estima-se que essas colônias vorazes devorem até 300 quilos de ferro por dia. A matemática biológica é cruel e irreversível. Em algumas décadas, o navio inteiro será convertido em uma gigantesca mancha de minerais no fundo do oceano. Mas a descoberta mais fascinante nesse processo não é apenas a destruição sistemática. É a proliferação de vida que surgiu ao seu redor. Caranguejos cegos escalam as grades enferrujadas em busca de alimento. Granadeiros de olhos bulbosos e escamas pálidas nadam silenciosamente pelos corredores escuros onde antes mancavam os mais ricos da Europa. Onde a humanidade enxerga apenas uma tragédia histórica monumental, o abismo viu uma oportunidade biológica inestimável. O naufrágio tornou-se um oásis vibrante de vida em um vasto deserto de lama cósmica, provando que o oceano consome tudo o que toca, mas também transforma tudo em algo novo. Contudo, o fundo do oceano nunca entrega todos os seus segredos de uma vez só, e os destroços ainda guardam mistérios insolúveis. Existem anomalias persistentes nos arredores do campo de detritos que desafiam a lógica estrutural e mantêm os oceanógrafos acordados à noite, debatendo teorias sem fim. A primeira grande incógnita que intriga a comunidade científica é a assimetria brutal da decomposição. Por que a polpa do navio está se desintegrando em um ritmo muito mais acelerado, violento e caótico do que a proa? Os engenheiros mediram meticulosamente as taxas de corrosão, fotografaram e escanearam cada centímetro quadrado do metal exposto, mas ainda não conseguem explicar totalmente como duas metades gigantescas do mesmo navio, construídas do mesmo lote de aço, submersas no mesmo ambiente hostil, sofrem destinos tão radicalmente diferentes. Alguns engenheiros teorizam que o impacto extremamente violento da polpa giratória no fundo do mar estilhaçou a integridade do metal a nível molecular, de uma forma que facilitou a invasão bacteriana massiva. Mas essa hipótese física não explica as correntes magnéticas estranhas que ocasionalmente afetam os equipamentos de navegação dos submersíveis quando se aproximam daquela área específica do campo de detritos. E há um mistério ainda maior, um enigma acústico que permaneceu oculto nas sombras do oceano por quase 30 anos. Em 1998, o veterano explorador e mergulhador Paul Henri Nargelet detectou um eco de sonar maciço e inexplicável muito perto do local do naufrágio. O sinal que retornou aos monitores era denso, era gigantesco. Muitos especialistas acreditaram ser um pedaço maciço perdido do navio que havia se desprendido durante a longa descida até o fundo do mar. Ou talvez outro naufrágio desconhecido repousando silenciosamente nas proximidades. O eco permaneceu como um fantasma nos registros de sonar. Um ponto cego frustrante na nossa compreensão daquela região do abismo. Foi apenas em 2022 que uma expedição oceanográfica bem equipada finalmente mergulhou para investigar esse sinal misterioso que assombrava os mapas. E o que encontraram ao emergir da escuridão os deixou absolutamente sem palavras. Não era aço retorcido. Não era obra humana de forma alguma. O sonar havia revelado uma formação vulcânica basáltica totalmente desconhecida, elevando-se a quase 3 mil metros da superfície oceânica circundante, coberta por uma densidade de vida abissal que teoricamente não deveria existir ali. Eles iluminaram florestas de corais de águas profundas milenares, esponjas de vidro bioluminescentes brilhando suavemente contra a rocha vulcânica. Um ecossistema alienígena incrivelmente próspero e antigo, escondido na escuridão a apenas alguns quilômetros do navio mais famoso e estudado do mundo. Como uma formação geológica tão maciça e biologicamente rica passou completamente despercebido por tanto tempo em uma das áreas mais mapeadas e vigiadas do Oceano Profundo? O que mais está escondido sob a manta espessa e intocada da planície abissal? O Oceano Profundo guarda seus mistérios com uma escuridão espessa e impenetrável. O destino final do gigante de aço já está traçado pelos deuses do abismo e é inegociável. Não haverá resgate milagroso, não haverá preservação em museus secos. O oceano é um arquivista antigo e implacável que, no fim de tudo, sempre recicla a história para alimentar o próprio ciclo da vida. Em talvez 30 ou 50 anos, as paredes da proa majestosa colapsarão totalmente sob seu próprio peso enfraquecido. Os destroços outrora magníficos serão reduzidos a uma vasta e irreconhecível mancha de minério de ferro no leito marinho. Será apenas uma cicatriz geológica temporária, marcando o local exato onde a arrogância humana encontrou, de frente, a força suprema e indiferente da natureza. E o mais perturbador de toda essa saga de decomposição? A 3.800 metros de profundidade, o navio repousa apenas na metade do caminho para as verdadeiras profundezas do nosso planeta. As zonas adais, escondidas nas trincheiras e fossas oceânicas mais remotas, mergulham 3 vezes mais fundo do que este túmulo de aço. A pressão lá embaixo desafia a própria química da vida. Se uma única cepa de bactéria mutante e as correntes silenciosas podem devorar e apagar a estrutura metálica mais formidável do início do século XX na planície abissal, o que as forças imemoriais e ocultas nas trincheiras mais profundas da Terra são capazes de fazer? A escuridão oceânica está apenas começando a revelar seus habitantes vorazes, e nós somos apenas visitantes temporários em seu domínio. Em nosso próximo episódio, investigaremos o polvo Dumbo, a criatura mais estranha do lugar mais assustador do planeta. Prepare-se para descer ainda mais fundo, além da zona abissal, em um reino onde a biologia desafia a própria sanidade.